Solo, Rono 884, informação Sierra, posição 1-1, autorização Aracaju, pronto, cópia. Rono 884, informação Sierra, autorizado Aracaju, via redução de voo, nível 230. A cola da pistão no 0 com a esquerda, saída Puca, transição Caju. 5055, transponder, controle 1-1-9, decimal 3. Com 1884, ciente, está autorizado para Aracaju, via rota do plano de voo, nível 230, decola 10, curva esquerda, Puca Caju, 5055, transponder 11935, é o controle Gono 884. Gono 884, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Reportará 1884. Alô, Charlie, que se reautorizar, Serra Novembro, Índia Oscar, via rota do plano de voo, nível 075. Decola da pista no 7, curva esquerda, corredor forte, restrita inicialmente ao número 10, até a liberação do controle. Transponde 5040, controle 120, decimal 8, correção 119, decimal 35, controle. Transponde ao 5040. 5040. Correto, Armel Charlie, que se reparacionamento chama todo. No 8095, confirma o número de pessoas a bordo. 6, autorizado táxi via Romeu, reporte alinhado pelo 37. Azul 2795 no solo 03, chame 211. 211 no azul 2795. Solo azul 2795, lembrou? Azul 2795, Alfa, Kilo 434, Lima, a posição prevista para entrar. Alfa, Kilo, confirma a posição? Posição 4 Lima do 43, posição prevista pela entrada. 4 Lima. 4 Lima do 2790. Oxalé 6142. Mantém o ponto de espera, Oxalé 6142. Gente, reporte pronto. Decolagem 917, Romeu e Charlie Alexei. Victoria Salvador, uma boa tarde, estou autorizando 5-4. Estou autorizando 5-4, avistado, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 190 graus, 1-0-9. Autorizado, pouso, estou autorizando 5-4. Pistão 142, vai manter a posição, vai aguardar. Tem um tráfego para 17 com curva pela esquerda, transporte em frente, prioridade para decolagem, ok? Chama o Charlie X-Ray, aguarde. Acima, vou coordenar com o controle, só um minuto. X-Ray, reporte quando pronto na 35. Xanéa 1142 da linha e mantém pistão no zero. Lima Zé, Xanéa 6142. Direita 219, está 3154. Romeu Charlie X-Ray, tem livre decolagem, cabeceira 35, vento 190 graus com 11 nós. Informa pássaro no eixo de decolagem, decola mantendo pro, aguardando a autorização do controle para prosseguir no forte. Solo Salvador, uma boa tarde, estou 3154. Nós com 11 nós. Decolagem, é. Solo Salvador, estou 3154. Fala, boa tarde, o azul 9501, Cente da Serra. Azul 9501, informação Serra, mantém escuta aguardando para fora. Aguarda. Fala 3154 na escuta do solo. Torre Salvador, está 3154 novamente. 1211, está 3154. 211. Salvo Salvador, boa tarde, estou 3154. 3154, autorizado táxi via Alfa Juliette para portão 5. Alfa Juliette para portão 5, 3154. Olhe, 1935, nada do urbano. No 42, decolou 08, controle 119, decimal 35. 35, boa tarde, meu comandante. Solo Salvador, está 3154. Já deve ter reportado, mas só para frisar que na taxa Alfa aqui na junção com a ETA está bastante buraco ali faltando a Alfa. Afirma, já foi encaminhada em ferro. Na taxa Alfa, próximo a ETA. Isso, obrigado. Torre Gol 1964, boa tarde. Boa tarde, 1964, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando. Cheque trem livre, pouso, pista 10, vento 180 graus com 12 nós. Já travado com o 1164. Romeu, Mike, Serra Golf, São Salvador, prossiga. Romeu, Mike, Serra Golf, ciente, aguarde a autorização TC. Logo 1-884 para ataque do 127 a bordo, Recife com 0210. Logo 1-884. 1-884, livre táxi até o ponto de espera da 10, ajuste no 018, táxi via Índia, 14-118-95 Temor. Ciente, táxi autorizado, pátio Índia, pronto no ponto de espera, torre 1-895, voo 1-884. Solo azul 9501. 9501 é o número 1 para cópia, só um instante. No 64, no solo azul 3, livre direita 121, decimal 1. 219. Salvador, boa tarde, gol 1-164, quebrou? 1-164, continue via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, reporte. 1-884, confirmando os dados, por gentileza, ele não conseguiu copiar no momento aqui? Sim, 1-27 a bordo, Recife com 02 horas, 10 minutos. Obrigado. Tráfico Salvador, boa tarde, é o 03567, informação Sierra, posição 04. Direcionamento Chené 6321. Chené 6321, no portão 612, aguarde só um instante. Guardado. Salvador, copia o TAN 3567. Afirmativo, 3567 é o número 3 para cópia, aguarde a autorização Brasil. 3567. Torre Gol no 884, ponto de espera no 0, pronto. 884, pronto? Pronto, 884. Autorizado a linha de decolar, pista 10, vento 18, 0 graus com 11 nós. Autorizado a linha de decolar na pista 10, vou no 884. Bruno 164, autorizado ingresso, táxi Juliette, portão norte. Juliette pro norte. Michelin 6321, coordeno com a equipe de solo. Após passagem do 737 da Gol à retaguarda, está autorizado push no portão 612. Após o Gol, autorizado 632. Só mais um instante, Mike Serra Gol. Aproximação aguardando pista livre, informa o Boeing 737-800, iniciando a rolagem. 4462, ciente, aguardando. É o número 4 para cópia, Delta Fox, aguarde a autorização. 19501, cópia. Cópia, 01. Atualizado Belo Horizonte 220, via Golf 677, Ilhéus, Whisky 1. E até salve, após salve, conforme o plano de voo. Decola a pista no zero, curva direita, saída da EL, transição coral. Controle Salvador, 119 decimal 35, aciona o 5036. Estimativo, senhor, 200 para Belo Horizonte, Pampulha, na Golf 677, saída da EL, transição coral. Na Whisky 1, salve, após salve. Na salve 1 em BH. Controle 1935, 5036 do transponder. Após decolagem, na saída Dael, boa Ilhéus. 0935, obrigado, boa. 220, tá correto, chama pronto, puxa só. Chamará. Sim, Campinas, aguarde a atualização. Max Sierra Golf, pra Sierra Novembro, Kilo, Quebec Uniforme, quanto cópia? Copia. Autorizado no 080, direto conforme o plano. Decola 17, com curva à direita, corredor axé, corrijo, saída coral. Controle 120, 119 decimal 35 e o código 5031. Corrijo, a água, a saída, da 17 com curva direita, 5031 no código, chama a torre em 11895 para acionamento táxi. Então, POB agora? 04. 4 a bola, move-on. No solo, Zuno 8, Libra direita. Chame solo em 121, decimal 1. Atento às viaturas na taxiway alfa em manutenção, sem interferir com seu tráfego. Gente, solo 21, decimal 1, atento às viaturas. Obrigado, boa tarde. Boa. Torre Salvador, muito boa tarde. Gol no 966, estabilizado, final LS X-Ray 10. Gol no 966, muito boa tarde. Estou em contato visual, altímetro marca 1018, o vento 190 graus com 12 nós, o senhor tem livre pouso, pista 10, 1966 da Gol. Livre pouso 10, Gol 1966. 1935, responde 5045, ao TAN 3567. Protejamento correto, chame pronto para puxa acionar, TAN 3567. 3567. Ataque dos pegados, 3, 2, 1, Bona, 3. 9 é Bona, 3 e 30, Goiânia. Bona, 9501 para pushback e acionamento. X9, Oceania 6321 até o ponto de espera está autorizado via Índia, ponto de espera torre 11895, ajuste no 098. Via Índia 11895 09501 no pátio 3, está livre o push, Chamarão, 9501. Bom dia, Lugo. Boa tarde, Lugo. 2077, está na posição. Posição 8, com a informação terra para Ilhéus. Estou ciente, 2017, aguarde autorização. Parte. Solo azul 4462, na Alfa, na sua escuta. 4462, livre até antes da Juliette, aguarde para ingresso no pátio. Até antes da Juliette, aguarde para ingresso no pátio. Chama táxi. Fox, Morro de São Paulo, 1 no meu pés, via corredor Axé, decolada 17, curva direita. Controle está em 11935. Acione o padrão do Delta Fox, confirmando. 0135. Acione o padrão, cotejamento. Fox, chama a torre 11895 no aeroestado. O Xanar mantém o ponto de espera, aguarde. 9966 no solo aos 21, livre à direita, 121, decimal 1. 21-1, boa. Estou em Salvador, boa tarde, Golo 097, passamento de Serra. Golo 097, continue a aproximação. Altímetro marca 1018, vento 18, 0 graus com 11 nós, tem livre pouso, pista 10. Livre pouso, pista 10, Golo 097. E a Juliette, 4462. E aí, gente, da portão 344. Confirma pra gente, solo, não tem uma aeronave no portão 3? Fique atento a pessoas próximas à pista 17 fazendo manutenção. Eu vou pedir que elas saiam para que o senhor possa fazer o táxi, ok? Tem livre táxi até o ponto, até o ponto de espera do 97, reparte para ingresso, Mike Serra Golf. Gente, prossegue então, é Romeu, reporte no ponto de espera. Zulu no meio, Belo Horizonte, direto Chomod. Eu faço conforme o plano de voo. A decolagem dá 1-0, curva direita, da Euleda, põe Leda, Motiva. 1-9, decimal 3-5, 5-0, 3-2. Cotejamento correto, chame táxi. Certo, Salvador, tanto 3567 para puxa somente. 3567, qual é o portão? Posição 4. 4, gente, será. Aguarde um instante, será autorizado assim para o senhor. 3567. Ok, estou ciente então. Reporte quando estiver totalmente pronto. Tem um tráfego da companhia no pátio 3, já deve iniciar ataques também, vai passar a retaguarda, ok? Mantenha a posição e aguarde, Eco Delta Fox. Eco Delta Fox autorizado, alinhar e manter no 7, já pode quando pronto para decolar. Gol no 097, no solo 124, livre à direita, 121, decimal 1. Direita 211. guarda. Salve Salvador, Bono 097, Libro. Bono 097, prossiga via Quilo, Alfa e Quilo, pátio 3. Após, na saída do pátio 3, reporte. Bono 097. Alfa, Quilo, pátio 3, reporte na saída do mesmo, Bono 097. Dante São Juliette, Bono 966. 966, ciente, mantém posição. Pode entrar, está na longa final. Afirmativo. Pista 10, direita da El Coral. 119.35, transponder 5041. Ok, autorizado 240, conforme Golf 4677. Roda 10 com a direita da El Coral, 1935, controle, é zona 5041. Vai chamar pronto, 2017. Correto. Uma previsão para estar 3567? 3567 tem uma situação aí, o tráfego do 3 já solicitou, é o número 1, e tem um tráfego aguardando a posição 3, ok? Então, após o tráfego que vai estacionar na 3 terminar o parqueamento, eu irei liberar seu puxo, ok? Deve demorar aí uns 7 minutos. O que está na 3, ele reportou que tem problema de bagagem, corão aberto, um monte de bagagem para fora, só para agilizar para todo mundo. Ele está com problema com bagagem, foram abertos, muita bagagem para fora, acho que deve demorar ainda. Ok, agora só mais um instante então, tem um Gol que está vindo pelo pátio 3, vai ingressar para a posição 7. Aí eu vou autorizar o seu push. Segura o Gol lá, segura o Gol lá no pátio. Colega tem razão, 4-0, deve ser que eu bagagem para o dia inteiro, que até agora não deram um contato aí. Ok, então 3567 livre puxa, me táxi. Autorizado, chama táxi, então 3567. Fala Gol no 097, na saída do Pátio 3. Tá livre, Gol no 097 até o portão 7. Tá, portão 7, Gol no 097. Quatro, meia, dois, eu solto. Escuta, azul, 4-4, minha vez. O solicitou que prossiga após o Gol para o pátio 3 e estacionar ao lado do ATR da companhia no pátio 3, ok? Ok, seguinte, então pode passar esse Gol nossa esquerda que vai ingressar na posição ok, né? Posição ao lado do atenção 2 ATR, né? Eu irei confirmar o número da posição. A gente faz o Gol passando, vamos prosseguir tarde para o Pátio 3. Muito obrigado, Pátio 4, 62. Pronto, Gol, Salvador, Gol Xerer 6327. Está na 14 para Ilhéus. 119.35. Gol Xerer 6321, no livre decolagem 10, vento no 80 graus 99. Mike Serra, Golf ali, mantenho no 7. 4, tá livre até antes da Juliette. Samurai, tá, Juliette. 2 é a esquerda do ATR, aqui é a posição 3. Ok, seguinte, obrigado. Pronto, 0. Ali, mantém pista no 0. Ali, mantém no 0, com 0. Já o Alfa vai alinhar 17, vai aguardar a descida da performance, aeronaves com o mesmo perfil de saída, vão decolar 17, aí após eu libero o senhor. Tempo de espera de aproximadamente uns 3 minutos. Lima. Ok, siga o sinalizador aqui. Okay? obrigado. 35. Decolou da 1-0, vai cumprir o perfil da Arbor também. Uberlândia confirma a autonomia? 3 horas e 30. 118.95 a torre no ponto de espera, ajuste 1018, é um bom voo, 406. Chama a torre 1895, obrigado, bom trabalho. 1966, ingresso, portão 2. Ingresso até o 2, 1966. 6314, portão 612. 19. Iniciando 9501. Chile 6327, cópia. Negativo, aguarde para o push. O 1659, sente da Sierra 320 Galeão. Salvador, muito boa tarde, eu estou 3567, ponto de espera da 1-0 pronto. 3567, mantenha o ponto de espera, aguarde, tem uma aeronave para decolar do 17 que vai cumprir o mesmo perfil de saída. Mantenha a posição e aguarde. Mantenha a posição, estou 3567. 501, decolou 32, controle no 20, correção, 119.35. 119.35, azul 9501. 065, livre agora o push, Amitax. Xeré 6327, confirmando. Ilhéus autorizado, 120, nível 120, via Golf 677. Decola da pista 10, curva direita, saída coral. Controle 119, decimal 35, aciona 5110. Copiou, 163. 27 para Ilhéus, nível 120, Golf 677, Golf 710, curva à direita, saída coral. 1935, controle, 5110, transponder. Chama pronto, 6317. O RMAR, o senhor conhece? Fica aproximadamente 3 milhas da cabeceira, 107. Magazinho, mas reportará a 3 milhas da cabeceira. Copia? Copia. Autorizado o Galeão, nível 360, via UPE 9857 até Moço, após conforme o plano de voo. Decolagem da pista 10, curva à direita. Dael Leda, após Leda Irume. Controle Salvador 119, decimal 35. Transponder 5047. Prontinho, então autorizado o Galeão 3620, UPE 9857, Moço, conforme. Decola da 1-0, curva direita, Dael, Leda e Rome. 1935 é o controle, 5047, transponda, boa na vez pronta. Atendimento correto, pronto. Para. Azul 27 no 4, já só. Pronto, copia 27, 1-4. Só confirmando, o plano aqui para a barreira estava para 1720. Iniciou 0510. Confirme se foi feito uma DVA. Vou confirmar com a empresa, parece que o... Eu vou confirmar com a 5327, 1-4. O senhor vai prosseguir para a bata, confere? Acho 5. Acho 5, ok, obrigada. Então, 3567, a Lima está em pista na 0. A Lima está em pista na 0, 3567. Torre, boa tarde, Alfa Tango Tango, passou Duna, atenção é, se possível agora, mudar as regras e pôr 217. Condições visuais? Afirmativa, tem condições visuais, só põe, mudanças. Plano cancelado agora, os 35, prossegue final da 17, vai se enquadrar como número 2, ok? Da presente agora, prossegue, ele ponto da RMAR aguardando para gerar base. Afirmativa, então, tá. Inicialmente, também aqui, Alfa Tango Tango. Firma. A informação que eu te dou, a empresa que está prevista no 53. É, eu entendi que 53 iria vencer a nossa DLA. Certo, eu vou tentar a coordenação para liberar o 2714, aguarde confirmação. Graças a sua esposa, 2714. Para o passo 14065, por favor, 1-1-2. Autonomia de 4-20, alternado, liberou o preço. 4065, até o ponto de espera está livre, ajuste no 0 no 8, torre em 1 no 8, 95, tem um bom voo. Verifique se a ponto de espera para o 0, ponto de espera torre em 1 no 8, 4065, boa tarde. Romeu, já não consigo, mas já tocando só. Afirma tio, visual para ele agora. Porque eu vou agora ingressar na base 17, já estou que entrei embaixo do lado, Alfa Tanta. Gente, aguardando a autorização de pouso, Alfa Tanta. Tanta. Uma boa tarde, estou 3155. Zero, boa. Boa, 4065, ali, mantenho no zero. Eu mantenho no zero, viu, 4065. Whisky Lima Vitor no solo aos 36, prossegue pátio 5. A estacionar frequência livre, reparte livrado ao 7. A infraérea suficiente da sua solicitação. Alfa Tango Tango, prossegue final da 7, aguarda a autorização de pouso. Tango Tango. Decolou os 37, controle 119 decimal 35. 1935, 3567. Gente, atenção, frequência livre, até a próxima. Alfa Tango Tango, livre pouso, pista 17, vento 18, 0 graus, 11 nós. Livre pouso, Alfa Tango Tango, baixo pra baixo. Então eu vou tentar ponto de pássaros na final da 17. Tango, vai ficar... Zero, meia, cinco, tem livre decolagem, zona zero, vento no 8-0 graus com 12 nós. Livre decolagem, que foi zero, azul, 4-0, né? Azul 27 no 4, cópia. Solo Sabor Azul 27, mundo 4. Afirmativo, pronto cópia? Pronto cópia, 27 no 4. Autorizado barreiras, nível 160, direto conforme o plano de voo. Decolagem da pista 10, curva à esquerda, Momo, após direto. Controle 119 decimal 35 e o código 5573. Autorizado barreiras, nível 160, via roda do plano, decolada 10, curva à esquerda, saída Momo após direto. Condor 10935, transponder 5573, o Azul 2714. Azul 2714, chamo pronto, puxa acionado. Chama na próxima, grato 2714. Na 8, pronto, puxe acionamento. Corrigindo, acho que é na 9, pronto, puxe acionamento. Pois, pois. 20 no 7, livre, chame d'ar. Boa tarde, 20 no 7. Pista 10, vento 80 graus com 9 nós. Livre, pouso, pista 10, 3283. Cópia? Afirmativo, Guarulhos autorizado, nível 320, via Pezulo 10, Papa Alfa Índia, direto Umbad, a Pezulo 44, conforme o plano de voo. Decola 10, curva direita. Dael Leda, após Leda, Mótima. Controle em 119 decimal 35, 51 no 6, está 3155. Do Guarulhos, nível 320, via Upperzulu 10, até para Alfa Índia, DCT 1 Band, Upperzulu 44, para GOC. Decola da 10, curva direita, saída da EL, transição Mótiva, 1935, 1116, para 3155. Acompanhamento correto, Champão. Solo 20137, 142 a bordo, 1210 de Aracaju, táxi. Autorizado o táxi via pátio Índia até o ponto de espera no 0, ajuste no 0 no 8, torre em 1 no 8, decimal 95. Gol 2017. Pátio Índia, ponto de espera, torre, 1018 ajuste, boa tarde, o 2017. Também. Salvador, boa tarde. Forçando 0014, estabilizando o lock. Guarana 4, continue a aproximação, agora é autorização de pouso. Força aérea 2014, tá aguardando. Salvador, boa tarde, eu vou 2017, ingressando aí de agora, pronto. 2017, mantenha o ponto de espera, aguarde, informe o sequenciamento de 3 aeronaves para pouso. Mantenha o ponto de espera, vou no 2017. Tá 3835, no solo aos 45, livre à direita, solo no 21, decimal 1, mantenha a posição antes da alfa, para estimar o solo, ok? Direita, solo no 21, decimal 1, mantenha antes da alfa, tá 3835. Taxi 27 no 4. Salve Salvador, 3235, guarde confirmação da taxa da Alfa Livre, tá tendo um serviço ali, ok? Ingresse na Alfa e mantenha a posição. Ingresse na Alfa e mantenha a posição, tá 3235. Ok, já foi confirmado, tá livre táxi, ok? Livre táxi até o portão 8, Alfa Juliette. Alfa Juliette, portão 8, 3235, Azul 271 ILX da 10. 271 é o número 2 para pouso, continua a aproximação aguardando a autorização. Aguardando 271. Da pátio de autoridades, confere? Livre então à direita, taxiway e eco, faça o backtrack e reporte para aguarde para ingressão. Boa hora. Azul 2719, tem livre pouso, pista 10, vento 190 graus com 10 nós. Livre pouso, 10, 2719. Está pronto para o táxi com 47 no POB, autonomia 5 horas, alterna Montes Claros. Oi Salvador, o Passaredo 2231, boa tarde. Passaredo 2231, muito boa tarde, continue a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Na flor de azul, informação certa. Salvador Azul 2739. Santos Salvador, frequência 119.35. 119.35. Para nosso escuta aguardar um fusão da fã, doutor. Secretário do Zero 4. Gente, Guarão no 4. O Azul 2719 no solo 50, Libra direita. Chame só a Lena 2191. Direita 2191, 2719. Passaredo 2231, altímetro marcado 1018, vento no 80 graus com 11 nós, tem livre pouso, pista no zero. Livre pouso no zero, Passaredo. Passo 171, 11 livrou. 2711, prossiga via Quilo, pátio 3, posição 3 Lima. Quilo, pátio 3, 3 Lima. Consiga, 2014. Por gentileza, já dei o nosso plano no sistema, Salvador Natal. Nosso foram solicitados foi aos dois, corrijo. 2000. Afirmativo, o plano para azul no 9 e no 3 aqui no sistema. Corrijo, no 9 e no 5. 19 e 15, correto. Afirmativo, Natal. Natal, ok. Salvador, boa tarde, igual no 620. No 620, boa tarde, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando. Gol 20, você pode alinhar? Mantenha a posição em aguardo, a aeronave da companhia já passou a marcada de terra e as instruções é que a gente não alinhe entre uma e outra. Eu solicito que você mantenha a posição em aguardo. Ação de pouso 20. Os dois, livre à direita, 1-2-1-1. Direita, 1-2-1-1. Dois, Salvador, muito boa tarde. Os dois, sete no quarto, do ponto de cada 1-0 pronto. Mantenha ponto de espera agora, 2-7 no 4. 2-7 no 4. Meia, 2-0. Vento no 80 graus, 12-9, altímetro 1018, sem livre pouso, pistão no zero. Livre pouso no zero, gol no 620. 12-4-1, antes da Juliette, vai chamar. Paulo, gol no 966, novamente. Prossiga. Autorização de tráfego 390, ciente da Serra, Campina Grande. Você é autorizado 37, aceita? Afirmativo. Autorizado então, Campina Grande, no 370, via Pesulo 10, Neuma, após direto, decolagem da pista 10, curva esquerda, saída Pulca, transição Zipá. Controle 119.35, aciona 5127. Corrijo. 5124. Autorizado 370, via lado plano, na Presolu 10, Neuma. Decolando da 10 com curva esquerda, no perfil da Fuca de Passo. 1935, controle. E o transponder 5124, gol 1966. Correto, chame pronto, puxa só. Camará, pronto, aguarde para puxar na posição 9, aguarde. Você deu a previsão? Retaguarda tem um Oxenel, ok? E tem outro tráfego para ingresso aí na remota. Será autorizado logo após o tráfego estacionar na remota, mais uns 5 minutos. Certo. Aula 4, só para informação, eu tenho uma decolagem, um pouso e após o táxi, o senhor, ok? Colô 620, no solo 55, livre direito, 121, decimal 1. Colô 21, 1, boa, 620, boa. O avião que inicia táxi ali, próxima posição remota. Posso, senhor. Colô Salvador, boa tarde, Colô 620, livrou. Colô 620... Livre via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reportaria antes da Juliette, Golo 620. Com 117 a bordo, 3 horas, alterna Salvador. 317, táxi via Pátio, Índia, no ponto de espera 118 decimal 95, ajuste no 08. 108, push, gol no 659. Push, no 659. Salvador, 0312, estabilizado. Gol 2017, decolou 57, controle 119-35. 1935, gol 2017, boa tarde. Boa, tá 3192. Estou em contato visual, livre pouso 1-0, vento 1-8, 0 graus com 12 nós, altímetro 1018. Livre pouso 1018, confirma vento? 1-8, 0 graus com 1-2 nós. Obrigado. 1-620, observa a TR taxiando, na sequência ingressa para o portão 4. Na sequência do TR ingressa para o 4, voo no 620. Salvador, boa tarde, Azul 4118, informação Sierra, autorização com fins, nível de voo 320. 4118, com fins, aguarde um instante, 4. Dael, da praxe. Dael, Apesulu 21, a princípio sua rota é Apesulu 21? Afirmativo. Então será Águela. Beleza, obrigado. Deu estimado aí para o voo no 966? 966, a companhia está ingressando agora no pátio para a posição 4, ok? Coordeno com a equipe de solo, assim que a companhia iniciar o terminar o parqueamento, a livre, pois. Boa tarde, voo 0907, informação Serra para a companhia. 7 com 15, aguarde cópia. Pode.